Começa agora, Na Precisão, o podcast da Parkour Brasil. E aí, galera! Começa agora, Na Precisão, seu podcast com K. O seu podcast de parkour que nem sempre fala de parkour. Hoje iremos falar sobre videogame e jogos com parkour. Eu sou o Leonard Akira e eu tenho um Xbox 360. Olá, pessoas. Eu sou a Leca e eu tô com vergonha de falar o que eu tenho. Beleza, galera? Eu sou o Denis, também conhecido como Puff, e eu tenho um PS Vita e um PC. Fala, galera. Aqui é o Castor, ou o Nick, como desejar, e eu estou economizando pra comprar um videogame. It's me, Mario! Vamos ser sinceros com todo mundo que ouve a gente no nosso site, que geralmente sai um pouco do ar e depois ele volta e sai do ar de novo, certo? Tanto que... Tá a explicação, né? Em algum lugar a gente tem que tirar, né? Isso. Eu acredito que o 64 seja um videogame e é a única plataforma que o Nick tem. E, mentira, eu tenho um Wii, eu já falei pra vocês que eu tenho um Wii, eu tô olhando pra ele aqui agora. Eles já jogaram Mas quem falou Mario que Kart o Wii é um Wii? Videogame? Lógico que é um videogame. O Wii tanto é um videogame que aí veio o Kinect, depois veio aquele... É. Como que é? É o Move do... Do PlayStation? Uhum. PlayStation, essas porcaria que vocês usam aí. Vieram tudo pra copiar a tecnologia do Wii. Tá, então vocês ficam na de vocês. Ok. Vamos contar historinhas pra mostrar como que a gente entrou nesse mundo, beleza? Desde pequenininho, eu queria ter videogame e eu ia jogar Super Nintendo na casa dos meus amigos gordos e eu ficava puxando o saco deles pra poder todo dia ir lá e jogar um pouco de Mario Kart na época. E era antes do Mario Kart e o Mario Bros, normal, que todo mundo já deve... ter jogado aí no Super Nintendo, se você tem acima de 25 anos. Se você for uma criança, você não jogou isso, né? E após isso, cara, eu sempre quis ter um videogame, eu nunca tive a chance. Aí eu tive um Atari, na época que todo mundo tinha um Super Nintendo, eu ganhei um Atari. Meu Deus. Que mundo injusto. Não, tipo, hashtag chateado. Muito. Eu ganhei meu primeiro Atari e a galera já tava comprando um PlayStation 2. brincadeira, era o PlayStation 1 na época. Nossa, mano, não mudou nada. Muito melhor. Muito melhor. E aí, cara, a parte mais chata é que eu fui crescendo, aí o primeiro videogame que eu tive, que eu consegui comprar, na verdade, eu comprei um... Como que chama? Eu até esqueci o nome, um PSP, cara. Tá bom. Achei que ele ia falar da Inadision. É, boa. Isso é pior. É, então, aí eu comprei o PSP, o primeiro jogo que eu zerei, que eu cheirei, nossa, drogado, né? Praticamente um viciado mesmo, né? É, isso é um viciado mesmo. Você viu, né? O primeiro jogo que eu zerei foi o Prince of Persia, e cara, aquela telinha do PSP pra mim era o mundo, eu consegui... viver ali. Depois disso eu ganhei o Nintendo DS, que me deu uma plataforma touchscreen pra eu brincar de uma forma diferente, que eu joguei Zelda, Harry Potter e outras coisas. E aí num belo Natal eu consegui me presentear com o Xbox 360 Lite, que é um videogame que eu já tenho há 2 anos, e vou deixar bem claro aqui que ele é desbloqueado. Então eu já zerei uma porrada de jogo que muitos amigos não jogaram, porque eu sou antissocial mesmo, então eu não quero entrar na internet pra jogar e fazer amigos, tá ligado? E nisso eu consegui zerar vários jogos e aí eu consegui fazer parte desse mundo de gamers. Eu jogo videogame desde o Atari. Minha mãe tinha um Atari e eu, desde que eu me entendo por gente, 4, 5 anos, já tava jogando Pac-Man. Caralho. Joguei muito, muito, muito. E aí, tipo, eu sou filha única, assim. Hoje eu tenho irmão só por parte de pai. Então, era muito difícil, tipo, pra uma menina... Não, eu não quero uma Barbie, eu quero um videogame. Então, se eu consegui conversar com minha mãe, convencer minha mãe a me dar um videogame, eu já tinha 10 anos. Então, tipo, chorei pra caralho e aí foi o melhor presente da minha vida até hoje, que foi um Super Nintendo. Caraca. Que veio dois jogos, que foi o... Não, foi, tipo, pra mim é memória... Eu posso ter Alzheimer que eu vou lembrar disso. Que, tipo, veio o Super Mario Kart do Super Nintendo. Muito bom. E o Donkey Kong Country 2. Nossa, muito bom. Que bola. Ever. Eu finalizei esse jogo umas 30 vezes, sem exagero. E aí eu emprestei, né, porque eu peguei emprestado, mas nunca devolvi, um Super Mario World. E eu fiquei jogando esses três jogos, porque era só o que eu tinha. Quem, na época, quem era vivo nessa época, sabe que mesmo os falsetes era caro pra caramba os cartuchos, né? É mesmo verdade. É verdade mesmo. É, então eu só tinha esses três. R$15 um cartucho de... Era, nossa, era bem caro. Não, então, mas é que você comprou o Super Nintendo em que época? Na época que saiu mesmo? Porque eu pagava... Não era na época que saiu, não. Era bem caro. Cara, era uma bica. Um jogo daquele hoje, ele sairia uns 120 conto fácil também. É, tipo isso. Era bem caro o cartucho. Era tipo 150 original, 120 o pirata. Era uma diferença bem pequena. Pra então ver era... que as coisas mudaram muito, né? É Brasil, né? Hoje. Pra dizer, só pra você ver como não mudaram muito, eu vi uma matéria esses dias que o Atari, se ele saísse hoje, ele custaria R$1.730. Caralho. Pelo fato que foi na época, usados, novos, não sei o que, era esse o valor que era. Então, realmente quase ninguém tinha, porque era muito caro. Mas enfim, aí Super Nintendo eu já pulei direto pro PlayStation 2, porque eu não consegui convencer minha mãe a me dar um PlayStation 1, nem um 64, nem porra nenhuma. E aí eu só fui começar a ter dinheiro realmente depois dos 18, já tinha acabado de ser lançado o 360 Fat. E aí eu comprei um PlayStation 2, destravado, joguei pra caralho. E depois disso virei drogada praticamente, por isso que eu tô com vergonha de dizer o resto. Porque então, aí depois desgringolou, comecei a trabalhar pro meu. E aí eu tenho agora um 360 Fat, eu tenho um PlayStation 3 Slim, eu tenho o PS Vita, eu já tive o PSP, eu dei pro meu irmão de presente. Caralho. Eu já tive um 3DS, eu vendi pra comprar o PS Vita, eu tenho o Wii. Tipo, tudo. E ela não tem vida social, tá, gente? Eu tenho também. Com tantos outros, com tantos poucos, né? Inclusive, eu tenho PC, eu tenho jogos no Steam também. E eu, só pra aproveitar, eu gravo também um podcast de game num site chamado gamerinconstante.com. Procurem. Beleza. Lá, se chama Gamer Inconstante Podcast. Vou mandar a fatura pra vocês, tá? Do Gamer Inconstante Podcast. Pelo jabá. Eu faço participações esporádicas, mas enfim, o site é muito bom. E, tipo, eu me considero mega viciada. Assim, eu deixo de fazer muitas coisas pra jogar videogame. Até sexo? Tipo. Não, nem tanto. Então sua alma ainda tem salvação. Sim, com certeza. Caraca, porque uma das coisas que me preocupa é isso, tá ligado? Tipo, você já não tem uma vida social muito grande, aí... Porque hoje em dia não dá pra ter uma vida social grande se você usa a internet, por exemplo. Você tá sempre longe dos amigos, entendeu? Você... E que nem a gente agora gravando esse podcast, a gente tá reencontrando os amigos, mas de uma forma virtual. E é muito engraçado isso, porque hoje em dia a gente abre aqui uma telinha, vê uma foto, uma imagem, conversa, troca ideia e acha que você está sempre sociável. E na verdade não é verdade, você tem que sair, passear, sim, conversar, sabe? Verdade. Poder dar um... Nunca rolou um deixar de fazer, mas já rolou uma briga foda por causa de videogame. Ah lá, ó. Tá já. Vendo? Isso é muito chato. Meu, jogo em pré-venda, eu comprei no desespero. Eu peguei o jogo, tipo, meu, você não tá vendo que eu tô jogando? Tipo, eu tô ocupada, saca? Dá um tempo. bota essa cueca aí, por favor. Tá me atrapalhando. Foi foda. Por favor, tá me atrapalhando. Por favor, tá me atrapalhando. Sai da frente da TV. Mano. It's me, Mario. Vamos lá, Puff, fala aí, cara, como que você começou nessa vida aí? Nossa, velho, eu comecei... Cara, desde quando eu me conheço por gente, eu já jogava. Eu já tive Super Nintendo, Nintendo 64... Nossa, eu já tive um PSP... Só que depois eu parei com essa vibe de console, né? Eu parei no meu PlayStation e já era. Aí depois eu peguei um PC, e aí desse PC eu montei ele pra jogos... E aí fui indo, só fui atualizando ele e fui jogando tudo quanto é coisa. Você gosta, cara, de jogar no PC? Cara, eu acho muito melhor, porque na verdade eu sou muito viciado em shooter, né? Aqueles jogos de guerra em primeira pessoa e tal. E a precisão dele... Eu achei que era dele... futebol. Meu... Shooter. Shooter na bola. O cara que manja muito de videogame. Ai, caralho. Essas coisas que me fazem ter medo de fazer esse podcast. Vamos lá, continua. Mas pelo menos torna divertido, né, o negócio. Mas, então, cara, a precisão é incrível, então não tem discussão. Pra jogar jogos de guerra, jogos de tiro, assim, tem que ser no PC. Enfim, depois eu peguei um Vita pra ficar jogando num ônibus enquanto vai pro serviço. Sei lá, cara, tô ainda nesse vício aí e zerando vários jogos um atrás do outro, assim. Mas sei lá, deu uma parada, deu uma boa parada. Porque era cara, era daqueles caras assim que você começa assim, 2 horas da tarde, beleza. Aí só janta e toma banho de noite, e no outro dia ele já tá o sol nascendo, e o cara não saiu do videogame ainda. Nossa, eu já fiz isso. Tipo... Meu Deus do céu. Não, é sério, eu já fiz isso com o... jogando Skyrim, mano. Nossa. Ah, pá. Não, é sério, foi terrível. Na hora que eu olhei assim, e pra quem tá ouvindo o podcast hoje não sabe, eu sou casado, o Puff é noivo, a Leca é da vida... Não, mentira. Da vida é ótimo. A Leca é curtidora, ela não achou um cara gamer o suficiente pra ficar com ele. E o Nick tem os seus rolos aí com deuses do Olimpo e tudo mais. Tá certo, então. Então, e aí que eu falei do Skyrim, que eu fiquei até de madrugada, a minha esposa ela só não brigou porque eu não consigo usar, cara, tipo videogame muitas vezes. Então, quando eu tenho folga, por exemplo, hoje seria um dia que eu estaria jogando videogame... E porque amanhã, sexta-feira, é minha folga. Então, é o único dia que eu poderia jogar. Aí eu troco pelo podcast pra estar aqui falando com vocês e pra galera que tá ouvindo aí. Pra ter uma coisa bacana pra gente compartilhar. Então é isso, cara. Eu sou a favor também de ficar até de madrugada acordado jogando. E eu sei que você já passou, viu, Puff? Ah, sim. Não, e o Skyrim também. Quando eu joguei a primeira vez, eu falei, meu... Vou desinstalar isso aqui, vou desinstalar essa merda, porque eu vou perder minha vida social inteira. Tu desinstalou, não, mano? Vai dar certo. Desinstalei. Caramba, cara. A gente ouve assim, parece que o negócio é praticamente um Second Life, né? Mas é. É muito pior que o Second Life, cara. É pior mesmo. O mundo é tão infinito e tipo, te dá tantas possibilidades que, tipo, você... E outra, RPG é um caralho, porque você passa 30 horas fazendo só seu personagem, né? É verdade, cara. O tempo que você finalizaria um Battlefield da vida, você acabou de fazer a primeira missão e pegar a sua primeira quest. Não, e o pior é que ela... É que o Skyrim, ele é tão foda... Que você já começa vendo um dragão, então você não vê a hora de encontrar aquela porra de novo. E aí você vai matando os bichos e pegando pele do dragão. E o objetivo, cara, é ficar tão foda de você fazer uma armadura com pele de dragão, sabe? Você tem espadas élficas, então você vai criando a sua armadura, poção. Mano, é um jogo tão grande que você poderia deixar sua vida e viver lá dentro, cara. É que sério. Beleza, Fora que a história te prende muito, né? Então, é outro prende, night. Prende, cara. Assim, jogo. É não vai dar spoilers que eu não joguei ainda. Você não jogou ainda? Não jogou? Ainda. Cara, vou parar aí que eu vou comprar um videogame e eu vou querer jogar essa porra, hein? Cara, não, é incrível. Eu tô jogando outro jogo que consome minha vida no momento. Quem falou que tem o PS Vita? É o Puff? É o Puff. Eu. Puff, Persona 4 pro PS Vita. Persona 4 olhada. Golden. Ele é um jogo de PlayStation 2... Que foi tão aclamado que ele foi... Remasterizado. Não, ele fez um remake mesmo. Ele foi feito do zero pro PS Vita. Ele não foi remasterizado. Ele foi refeito. E o jogo é foda. Eu tô com 60 horas de jogo. Nossa. Eu jogo todo dia essa porra. Não termina nunca. E é muito foda. E eu não quero que termine. E é tipo, é um JRPG. É incrível. E é desse naipe de tipo, você... Perde a noção do tempo, porque você tem tanta coisa pra fazer, você tem uma vida social no dentro do jogo, e, nossa, meu, é foda, é muito foda, tipo, caramba. Você é um estudante, então você tem que ir pra escola, tem que estudar pra prova, tem que conhecer seus amiguinhos, tem que aumentar o seu nível de relacionamento, e mesmo tempo você tem que lutar e salvar as pessoas, é tem muito sexo? Foda, cara. Não tem. Então não é tão completo que nem a vida real. Não, Luan, nunca é, né? Depende nunca pra é. Qual pessoa, né? É, é verdade. Aí você tá confundindo com The Sims. Aí você tá confundindo com The Sims, é outro jogo. Aí a coisa fica tensa, é verdade. Bacana isso, cara. É legal, a gente tem uma coisa bem diferente. Por exemplo, eu só tenho videogame em casa, que é a única hora que eu consigo mesmo me empenhar, de me divertir um pouco, abrir um espaço moleque na minha vida. Depois que você casa, muda tudo, Puff já sabe, já tá se preparando pra isso, né, Puff? Já imagino, já. Então, e aí eu fico achando legal, porque a Leca já é uma pessoa que consegue jogar mais, que ela já é mais desencanada, e tipo, ela tem várias plataformas. A gente tem um Puff, que é um gamer, só que mais de computador, já é um cara mais CS da vida, né, Puff? É. E, pô, e você tem o PS Vita também, então aí você tem uma plataforma portável também, né? Eu só tive contato, cara, com esse PS Vita no final de semana passado. Eu nunca tinha jogado, nunca tinha visto. Oh, God. E o cara, e eu tava numa festa de aniversário de uma amiga da minha esposa. E, velho, foi nesse dia, o filho dela chegou, ó, PS Vita, tal, Call of Duty. Eu, sério, ele, vou entrar aqui e jogar online agora pra você ver como que é. Cara, o Counter-Strike de antigamente, sabe, o CS, nossa, ficou no chinelo, velho. Eu falei, ficou mano, o que, que é isso? E tipo, o gráfico perfeito, a mobilidade, eu falei, mano, touchscreen a tela, mano, eu quase tive um orgasmo. E... Próxima aquisição do Akira. Não, e só que é uma coisa bacana, só que assim, eu, por exemplo, só compraria um PS Vita se fosse pra ser no lugar do PlayStation 3, sabe? E hoje em dia eu não tenho mais tempo, por culpa de trabalho e tal. Não dá mais pra eu ficar em casa jogando. Às vezes eu passo, o Xbox olha pra mim e fala, oh, e aí? Cadê minha atenção? Não, cara. O que você faz da meia-noite às 8? Durmo. Não, dormi até porque no outro dia de manhã eu acordo e vou pro trabalho. É terrível. It's me, Mario! Eu espero no meu aniversário ganhar um PlayStation 3. Eu juro que eu ficaria muito feliz, cara. Muito espera feliz. Espera bastante. Fica a dica aí. Para meus amigos aqui. Beleza? Na verdade, eu acho que a gente tem que ajudar o Castor, né, cara? Porque, pô, velho. Vamos chegar no Castor agora. Vamos chegar no Castor agora. Castor, abra seu coração. Conta aí, qual videogame que você tem agora? Então, atualmente eu tenho um videogame de última geração chamado Nintendo Wii. Ele tem o jogo mais legal do mundo, que se chama Mario Kart. É legal, o pior é que é legal essa porra. Não, é um dos melhores jogos do mundo, não vem me falar do mundo. Do mundo! Do mundo inteiro, cara. Nem Tamagotchi era tão legal. Nossa. E olha que todo mundo teve um Tamagotchi. Bom, eu comecei a curtir jogos por conta dos meus primos que tinham o Master System. Faz tempo. Agora eu quero que vocês me revelem qual era o jogo mais jogado Master System, que era muito animal na época. Sonic. Alex Kidd. Não, cara. Alex Kidd. Muito obrigado, joguei muito. Alex Kidd, cara. Eu olhava aqui e achava sensacional. E engraçado que na época também eu tinha visto um jogo e falei, gente, que porra é essa? Um cara que ficava andando e tal, virava robô e era o máximo. Que era o jogo do Michael Jackson. Nossa, eu tô ligado. Ele jogava o chapéuzinho, não era? Um óculos. Nossa, era demais, cara. É Moonwalk o nome do jogo. Cara, eu olhei aquilo e falei, pai, eu quero um videogame. Foi aí que começou a saga, né? Porque apesar de ter dito isso pro meu pai, eu fui ter um videogame acho que uns 3 anos depois. Teu pai não te ouviu. Eu me lembro, fingiu que não. Não, mas é que na época a situação era complicada, não tinha como comprar o videogame, até que eu ganhei um Atari. Eu jogava o Atari, mas eu olhava para aqueles jogos dos meus primos e falava, cara, não é a mesma coisa. No dia que eles me apareceram com uma pistola e ficava atirando na tela, eu fiquei louco. Eu falei, cara, eu quero outro videogame. Eu cheguei pro meu pai, eu quero outro videogame. Nossa. E foi a mesma história. Depois de 2 anos, meu pai me deu um Super Nintendo. E aí sim, minha vida começou. Quando ninguém mais queria o videogame, aí o pai dele dava. Sim. Nossa, cara, meu, na boa, vamos eu juntar tenho, uma grana aí. Eu tenho a impressão, cara. Eu tenho a impressão que era sempre de segunda linha, viu, cara? Nossa, que dó, mano. Ah, meu, mas era caro mesmo. Hoje é caro, sempre foi, né? Era difícil na época, cara. Não, mas é brincadeira. Meu pai comprou um Super Nintendo novinho, não posso nem brincar com essas coisas. Tinha até cheiro de videogame novo. Caralho. Era branco veio, ainda, né? Era branco. Cara, veio com um dos jogos que eu mais curti na minha vida toda. Claro, Mario World, que é de praxe, só que ele não salvava. E como não? Não salvava, eu não sei o que aconteceu com o meu cartucho, ele não salvava. Puta, tipo, seu cartucho era velho. Porque o que salva é uma bateria dentro do cartucho. Eu descobri esse recentemente porque eu fui tentar jogar meu Super Nintendo e ele não salva mais, eu fiquei mó triste. Tem que trocar a bateria. Tem que trocar a bateria? Tem uma bateria dentro do cartucho e é essa bateria que salva. Então se ela, depois de muitos anos, ela não salva mais. Que bosta, né? Caralho, ó, pra quem não sabe, o Super Nintendo funciona com pilha também, tamanho AA. Não, mentira, galera. Era na tomada, sim. Só que naquela época. Ele não tem memória interna, né? Tinha uma entrada debaixo dele que acho que era pra colocar pilha mesmo, o Super Nintendo. Nossa, tinha. Velho. Mas é que ele No mesmo esquema tem o Game Boy também, que ele, as fitas, elas tinham ali aquela bateria pra salvar os joguinhos lá dentro. Puta, é verdade. Sim, sim. É, todos os jogos de cartucho são meio que essa base, assim, tirando o DS, que agora ele tem espaço pra memória interna, porque tem o próprio cartão, né, o memory card. Ô, galera, vocês falaram até agora de vários videogames, né? E, Nick, o último videogame que você falou foi o Super Nintendo. Aí, tá. E depois do Super Nintendo? Depois do Super Nintendo, eu não acredito que vocês não comentaram sobre isso, mas isso foi uma febre. Eu passei pra jogar pra jogos de computador emuladores, cara. Eu tinha um emulador de Game Boy e jogava Pokémon adoidado. Que lixo. Aquilo máximo. Não, mas como assim, cara? Como assim, que lixo, cara? Quando eu tinha um PSP, eu só jogava emulador. Eu jogava Super Nintendo no PSP, cara. Não, eu tô falando que lixo a minha vida. Aí pode ser. Não, sabe por quê? Posso falar? Sabe por quê? Lembra que eu falei pra vocês que o primeiro jogo que eu joguei foi Super Nintendo, na casa dos gordinhos lá, antigamente? Sim. A primeira coisa que eu fiz no PSP foi colocar um emulador do Super Nintendo pra eu ter a chance de eu jogar o meu Super Nintendo. Nossa. Eu quase chorei, gente, eu quase chorei. Vamos combinar, mas é emocionante mesmo, cara. Até hoje, cara, Super Nintendo é o melhor console já feito. Sem dúvida nenhuma. O Super Nintendo, ele tem uma característica que nenhum outro console conseguiu. Mas enfim, vamos lá. Saindo do emulador, eu ganhei um Nintendo 64. Claro, adorava jogar Mario 64 e Perfect Dark, que é um jogo muito animal do Nintendo 64, até hoje eu gosto de jogar. Muita gente gostava do 007, não era tão... preferia o Perfect Dark ao 007. Eu seria o Perfect Dark e jogando em locadoras, pagando R$1 meia hora. Nossa, que vida, cara. Eu fazia isso com The King of Fighters. Ah lá, tá vendo? Poucos saberão o que é isso, eu acho. Poucos. Como assim, cara? Até hoje tem King of Fighters. Não, poucos claro não. Tirando tem. A gente daqui, cara. Porque tem muita gente que tá ouvindo o podcast e não vai saber o que é. É verdade. Tá jogando no Google agora pra bancar que tá ligado nas coisas. O cara que não sabe o que é The King of Fighters, ele nunca foi num fliperama na vida. Isso é verdade. Ó, pergunta rápida. É igual o que a gente tinha falado dos leite com pera. Meu... certeza que não sabe nem o que é um fliperama. Não sabe, porque tem medo de ser roubado. Continuando, e aí? Ô Leco, só uma pergunta. Qual o melhor The King of Fighters que você já viu? Cara, eu vou te falar que eu não sou muito fã desse tipo de jogo. Eu não ia pra jogar The King of Fighters, eu ia pra jogar Cadillac e Dinossauro. Então eu não posso te responder essa pergunta. Realmente era boa. Mas assim... 97 é sensacional, porque tem o Yuri Zumbi e a Leona Zumbi, ou Yuri Mal e Leona Mal. É um dos melhores. Ele depois sabe disso, o nome dos personagens. Eu voltei. É, então eu não manjo nada. Eu tô de cara agora. Imagina quanto da vida dele ele perdeu ali. Eu tô pensando agora. Tem gente que é viciada em Street Fighter, tem gente que é viciada em Mortal Kombat, ele é viciado em The King of Fighters. Tá vendo, The King of Fighters, cara. Foram vários cascos de cerveja naquele jogo ali. Eu trocava casco de cerveja por ficha. Era o que tinha pra... bons tempos. Depois eu voltei pro computador, comecei a jogar Half-Life. E CS no computador. Beleza. Jogão. E depois jogão. Passei pro meu querido Wii, que tá aqui na minha sala. Ele tá dando um abraço no Wii agora. Vem cá, meu queridão. It's me, Mario! Um dos videogames que eu mais lembro, cara, era o que mais chamou minha atenção na época, que foi a revolução do videogame, foi o Dream Quest. O Dream Quest, muito isso, animal. Isso, cara, aí tinha um na jogo época, chamado, né? Crazy Taxi, e o gráfico, ele era foda. E aí todo mundo pagava mó pau pra aquilo, e hoje em dia eu jogo Crazy Taxi no meu iPad. Então, pra vocês verem como que a tecnologia mudou até agora. Então, uma das coisas que eu vejo que não para é jogo sendo lançado para PC. Porque por mais que a gente tenha consoles, o Puff sabe disso, as grandes marcas lançam para os consoles principais, que é Xbox e PlayStation, que é Microsoft e a Sony. Microsoft lança... é foda, hein? Não é Microsoft? Não, pode falar. Microsoft. Não, pode não. Eles abrasileiram tantas coisas. Se você vai falar Microsoft, você vai falar Xbox. Xbox? Então, se é Xbox, é Microsoft, please. Então, a Microsoft e a Xbox. Xbox. Xbox é mais bonito. Xbox. E a Microsoft e sou até sexy agora. Tem várias pessoas abrindo zíper agora ouvindo o podcast. Então, a Microsoft, que é a produtora do Xbox, e a Sony, produtora do PlayStation, elas são a elite hoje em dia no mercado de games. Então, se você não sabe disso, saia da sua caverna e veja o mundo lá fora. Porque você está você está ficando pra trás. É muito engraçado ouvir isso de quem joga videogame. Tudo bem. It's me, Mario! Os jogos, eles são lançados também pro computador. Só que é uma tendência que tá caindo. Vários títulos já estão saindo, porque quem tem computador geralmente tá tendo um console. Not really. Teve uma fase que foi parado, eles pararam de lançar jogo pro PC por questão da pirataria. É muito mais fácil você piratear jogo pro PC do que pra qualquer outra plataforma. E aí veio a nossa querida Valve com a sua querida Steam e salvou o mercado de games. Jogos pra computador. Pra PC. Então, hoje em dia, é aquela história que eu te falei. Só não é lançado pra PC o que é exclusivo do Xbox, e o que é exclusivo do Play, e o que é exclusivo do Nintendo. O resto, tudo sai pra PC. Inclusive, tem jogo que só sai pra PC, né? Porque é muito mais fácil programar pra PC. E... A Steam é pros jogos de computador, que o iTunes foi pra música, né? Verdade. É isso mesmo. Exatamente. Salvou a indústria total. Então... Uma outra coisa bacana que fizeram foi assim... eles fizeram um game e quando você chega no final dele, você pode comprar um complemento desse game. Então isso também, beleza, quer piratear? Beleza, pirateia. Só que aí eles vendem a continuação do game, que geralmente, na verdade, é o mais importante. A história mais bacana eles colocam pra comprar e tudo mais. É como se você pirateasse só uma versão demo. Por mais que tenha final e tudo mais, isso também salvou pra caramba. Pra jogos de PC. Isso ajudou, mas eu vou te falar que isso é um vício que a indústria absorveu e que, tipo, é uma das coisas que eu mais odeio, é esses tals desses DLCs, cara. Ah, sim, é uma bosta, mas... É uma bosta, porque, tipo, se eles fizeram contra a pirataria, o que fudeu. Que é DLC? Exatamente, obrigado aqui. Como? Downloadable content, conteúdo baixado. Ah, ok. É um extra para o jogo. Por exemplo, Mortal Kombat tem algum personagem extra. Por exemplo, pro Xbox tem o Marcos. Como é? Phoenix? Marcos Feliciano. Ele vem com uma roupa cor-de-rosa. E o golpe especial consegue, dele é jogar purpurina. Ele consegue matar o Johnny Cage com uma seringa, né? Esse negócio de vender extra eu acho meio engraçado, porque... Pensem comigo, galera. Você termina o jogo e você faz o download de um extra. Eu que tenho um destravado, um videogame, muita gente deve estar pensando, nossa, o cara tem um videogame destravado, compra jogo pirata. Sim, cara, eu faço realmente isso porque eu não sou rico e eu acho um roubo ter que pagar, meu, mais de R$120 num jogo. É o preço. Hã? É o preço, mas, cara, tipo, você vai para os Estados Unidos e você compra por 60, então nossos impostos... $60 é R$120, cara. Não, cara, tem jogo que vai acima de R$120, Leca, você sabe disso. Então, mas é por isso que é o legal do HD, que você compra em dólares, você paga o preço oficial do jogo. Então, essa é uma parte bacana, essa é uma parte que até eu poderia pensar. Mas uma das coisas que eu penso é que assim, galera, os jogos de videogame no Brasil, eles são taxados como jogo de azar. Então ele tem um imposto ali em cima, pesadíssimo, de tributos e tudo mais, que a gente não vê e é meio bobo, porque só tem velho lá em Brasília e eles não estão pensando em como eles podiam ganhar uma grana, mas abrir mais esse mercado pro Brasil. Já estão mudando, na verdade, como eles podem ganhar uma grana. Quando eles podem. Depois do jogo justo, as coisas mudaram bastante. Hoje em dia, o próprio The Last of Us que eu acabei de comprar, eu comprei na pré-venda e eu paguei R$130. O jogo é R$120 lá fora, eu paguei R$130 com frete grátis. Bacana. Na data do lançamento oficial com o mundo inteiro. Então, tipo, tá mudando bastante isso. Assim, você pega jogo na loja hoje, não passa de R$149. Bacana. É muito difícil. E se passa disso, não vende, porque a galera não tá comprando mesmo. Só que, sim, ainda tem essa parada do imposto, que é um pouco absurdo, porque você tá comprando de lá de fora, já vem o imposto de importação e ainda tem a taxa do lucro daqui, né? Então fica R$199, que é o que custava no começo da geração. R$249 eu já vi jogo. Aí eu concordo com você, realmente é um preço que é impagável. Então, isso. Agora, eu quero que todo mundo que tá ouvindo isso entenda. Eu tenho esse videogame há 2 anos. Então, quando eu comprei esse videogame, cara, a moda era desbloqueia e compra o jogo pirata porque tá muito caro. Então, eu optei por isso e todo mundo, jogar na live, não sei o quê. Não, eu não gostaria de jogar na live, mas se eu pudesse comprar o jogo pela internet, direto pro meu HD do videogame e evitar taxas abusivas, eu faria isso sem problema nenhum, cara. Sabe, eu acho muito legal você ter um modo de demonstrar pra galera que você tá reconhecendo o trabalho que eles tiveram pra montar um jogo bacana. Vocês concordam comigo? Exatamente isso. Eu concordo como posso dizer, em valorizar o trabalho dos caras, mas eu acho que ainda assim a gente tem que evitar um pouco a pirataria aí. Por mais que seja caro, a gente tem que trabalhar pra conseguir as coisas. Justamente pela galera justamente por conta do Steam, o próprio PlayStation 3, ele é muito difícil de desbloquear, dá um puta trampo. Sim, você pode replicar o videogame e tal, então Por conta da dificuldade, a maioria das pessoas nessa geração tem um videogame travado. Então ele é obrigado a comprar. Como tá vendendo mais, eles foram obrigados a mexer na indústria. Então, na verdade, eu acho que é um incentivo. Não deixa de ser uma balança. Eu acho que se a galera não tivesse gastando mais com o jogo, não ia ter condição nenhuma de apresentar uma proposta de lei como jogo justo, de baixar o jogo para um preço pagável. Porque R$150 é um preço ok. Sabe, o cara lá fora tá pagando $60, tipo, você pagar R$150 aqui, eu não acho tão absurdo assim. Até porque se você for comprar lá fora com frete, você vai esperar 2 meses pra chegar, correr o risco de parar na alfândega e ainda ter que pagar 60% em cima disso. Então, mas é meio que uma coisa puxa a outra. Se a gente continuar pirateando, a gente nunca vai ter um mercado interno, sabe? É, isso é verdade. E a maioria dos jogos que estão chegando novos, assim, estão sendo rodados aqui no Brasil. Isso é muito importante, a gente valorizar a indústria para poder... Então, eu tô sendo rodado no Brasil com o preço dos Estados Unidos. Bacana. Então, é o preço... Então, assim... Mas é o preço mundial, cara. Tipo, $60 é o preço do jogo. Eu não acho que o jogo é um preço barato. Tá longe de mim de achar $120 no jogo é barato. Que bom, né, Leque? Eu tava esperando, eu ia falar, caralho, tudo bem. Não, é caro. É o preço dos jogos mesmo. Então, mas é um preço de lançamento. O jogo, no lançamento, ele custa $60. É um preço full. Agora, o que eu acho que é o próximo passo pro Brasil mudar é o lance da indústria de jogos usados. Porque hoje em dia você vai numa User Games e vai comprar um jogo usado, tipo, o jogo novo é 150, o jogo usado o cara quer me cobrar R$100, vai tomar no cu. Sabe? Tipo, não, enfia no cu, tinha que, ser, igual o carro, né? Saiu da loja e desvaloriza pra metade. Mas exatamente, os caras desvalorizam, cara. Por isso que eu comprei um HD maior. Porque aí eu pago o preço que, ah, o jogo tá custando $20, eu vou pagar R$40 ao invés de 100. Não faz sentido. Hoje em dia vale muito mais a pena você meter um HD de 1 TB no videogame e comprar tudo online. Você continua legalizado, não fica enchendo a sua casa de caixinha pra pegar poeira, fica tudo no HD, se der pau você baixa de novo. É muito mais prático. Eu acho que é o futuro. Legal, legal. Quando eu tiver meu videogame, é isso que eu vou fazer. E se eu tiver um PlayStation 3, eu não vou tentar desbloquear ele de jeito nenhum. Por favor. Aê! Então vamos lá. Então, pessoal, agora entrando na pauta, a gente vai comentar rapidamente, né, que a gente acabou desmembrando a vida dos consoles e de jogos no Brasil, e a gente vai falar um pouquinho de alguns jogos com parkour. Pra começar esses jogos, a galera vai falar Mario. Mario! É, porque acho que é o único jogo que o Nick jogou até agora. Por mim, a gente fica só nesse jogo que, ó, assunto não vai faltar. O primeiro jogo que a gente vai comentar, Mario Bros, ele tem parkour. Votação, levantem os braços. Opa, parkour. Claro que tem. Tem. Ninguém faz tantas precisões quanto o Mario naquele jogo do Mario World. É verdade, mano. Precisão de campinho pra cano, de cano pro chão, de cano pra Yoshi, Yoshi pra cano, tem um monte. A gente realmente estava preciso do negócio. Caía exatamente no lugar onde você queria. Sabia a pressão que você tinha que colocar ali no controle para poder chegar no lugar que você queria. Segura aí, ou não. Aqui não precisa segurar Y. Então era uma coisa bacana. É legal que tinha um botão que o Mario ele corria. É o Y. É o Y, né? Aí você corria pra caramba e tinha uns vão gigantes. Então ele fazia salto de fenda também, uns big jump, assim. Então ele ia correndo, tá ligado? Só faltava fazer rolamento. Por isso que não tem mais muito jogo do Mario, porque ele fez 2 cirurgias no joelho. E o Mario, ele começou, pra quem não sabe, o Mario ele começou fazendo parkour, precisão, salto e tudo mais. Só que aí, cara, ele começou a fazer free running no 64. Ai, meu Deus. Aí, no 64, ele começou a embalar no free running, fazer vários mortais. Então, ele fazia tipo... Isso, velho! E tipo, ele começou a ser tão radical, tá ligado? Que ele entrava dentro dos quadros virando mortal de costa. Ele fazia um backflip. Então você parava perto do quadro e fazia ele virar o mortal pra trás. A parte boa de tudo isso é que no 64 ele aprendeu a dar rolamento também. Porque quando você caía de uma altura, se você apertasse o botão, não lembro, acho que não me engano, o A, ele rolava no chão. Ele rolava. Então você tá vendo, já evoluiu um pouco. Aí ele achou que tava bom no rolamento e foi pro mortal. Então, pô, galera... Kira, a gente fica falando dele assim, mas a gente nem sabe. Pô, você conhece o Mario, cara? Não, você não vai soltar essa piada. Que merda, não. It's me, Mario. O Mario ele vira mortal aí no Wii? Vira. Vira pra caralho, mano. Viu? Aí, ó. É o. Como é que chama? O Galaxy? Tudo, meu. O Galaxy, ele No próprio vira? Mario Kart, se você no salto você der um chacoalhado no controle, ele dá um mortal. Verdade. E também no Super Smash Bros. Brawl, que é um jogo muito louco. Caralho, o Free Run invadiu o mundo, velho. Acabaram com o Mario, poluíram. Não, o Mario ficou muito zica, cara. Além de ser Free Runner, dele ser Tracer, ele ainda virou lutador de Kung Fu também. No... Que da hora. E não tô brincando, não. O negócio é fera. É zica na balada. É zica na balada. Que bacana. Então, todo mundo aqui já jogou Mario, né? Já. Opa. É muito bom, né, cara? Vale a pena. E agora, galera, pulando aí dessa plataforma de jogos aí 2D, que o Mario é um jogo 2D, o Mario Bros, né? O Mario Bros, sim, do Super Nintendo e tal. Já no 64 já não é mais. Aí ele já é um jogo 3D em terceira pessoa, é isso? Isso. É. Você poderia colocar em primeira pessoa pra poder dar uma olhada no cenário, mas é uma... Ah, não, mas isso não conta, isso não conta. É terceira pessoa. Movimentou, ele tá em terceira pessoa. Então, beleza. A gente vai dar um pulo gigante agora, a gente vai ir pro Xbox, provavelmente, que é onde a maior parte da galera teve o contato, e a gente vai falar agora de Mirror's Edge. Falou, galera, foi muito bom estar aqui com vocês. Não, relaxa, relaxa. É legal porque é interessante como a gente se aventurou em alguns jogos e outras pessoas não. Então tem vários jogos que eu não joguei. Tem algum jogo do PlayStation, Leca? Ou Puff, que tenha parkour só pelo PlayStation? Na verdade, tem. A maioria dos jogos hoje ele tem elementos de parkour, né? Acho que a galera deu uma estudada foda. Ah, não, mas tá valendo, tá? A gente vai falar dos principais. Você tinha comentado do Uncharted, tem parkour nesse jogo? Isso, Uncharted, sim. Ele... Cara, eu nunca joguei também, Nick, então eu não sei. Mas vamos começar com um jogo que eu sei pra não me sentir tão mal assim. Tá bom? Então, depois a gente vai pro Uncharted, mas Mirror's Edge. Cara, a minha experiência com Mirror's Edge foi horrível. Aí vocês vão falar por quê, que é um jogo tão bacana, muita gente zerou e tal. Eu achei um jogo frenético demais pra mim, sabe? Eu sou um cara que eu fico desesperado no jogo. Você entra 1000 pessoas atirando, eu, tipo, começo a não saber o que fazer. E eu tava começando, na época, a ter o Xbox. Então eu não tinha decorado nenhum controle ainda, sabe? Eu não sabia os botões. Então, e o Mirror's Edge, ele exige que você conheça os botões do seu console. Então, assim, pra fazer determinado salto, tem que apertar aqui, depois apertar o outro e depois direcional. Eu não tinha essa coordenação motora. Então, foi uma das coisas que estragou minha experiência, sabe? Eu achei muito legal, eu joguei a introdução, eu joguei a primeira fase. Só que eu só achei ruim por eu não poder enfrentar os caras. Eu queria dar uma meio de Trinity, assim, de Matrix. Eu queria poder fugir dos caras, mas na hora que eu falar, quer saber, mano, fodeu, tá ligado? Vou levar o exemplo do Neil e vou dar porrada em todo mundo, chute na bunda e aí vai. E ela não tinha isso, entendeu? Ela tinha os combos e pra mim foi um jogo que eu deixei de lado. Eu até hoje eu tenho esse jogo aqui, eu não coloquei ele de novo no Xbox, depois eu explico o porquê logo. E eu simplesmente achei que não valeria a pena. Então pra mim foi uma experiência muito legal pelo parkour, mas por ser um jogo tão frenético no meu ponto de vista, eu acabei abandonando. Essa é a única coisa que eu posso falar de Mirror's Edge. Bom, posso começar aqui com esse jogo? Cara, eu achei esse jogo, assim, incrível. Você gostou? Porque, assim... Você jogou ele aonde? Aonde que você jogou? No Xbox? Não, eu joguei ele no PC. No PC, bacana. Manda aí. Então, assim, na época, as placas de vídeo de médio porte, né, vamos dizer assim... não eram tão boas pra rodar jogos pesados. Então o que eles fizeram? Eu achei essa sacada demais. Pegaram o gráfico dele e deixaram ele mais simples. Tipo, usaram mais elementos de vetor e tudo mais. Então se você for ver os vídeos ali das introduções mesmo, até mesmo do gráfico, ele é mais clean. Então ele deu pra fazer bastante detalhe, assim, ficou muito bacana. Se você for olhar, assim, até coisas de longe, o gráfico não fica distorcido, como a maioria dos jogos, assim, no Play 3, ou no Xbox, fica meio ruidado. O que a gente tá comentando agora é da parte de imersão no jogo, né? Você jogando, por o gráfico ser tão clean, você conseguia jogar ele de uma forma mais pessoal, assim, você tava ali, né? Ficava mais vivo, né? Ficava, assim, mais real o negócio. Achei muito da hora, porque a parte de você, a física do jogo também, não é nada impossível. Se você for olhar até no YouTube, tem pessoas fazendo, se não parecido, até melhor do que coisas que aconteceram no jogo. Então achei a física dele também muito real, muito bacana, assim. Toda essa experiência do próprio game, eu achei muito da hora. Você zerou ele? Zerei, acho que umas 3 ou 4 vezes. E eu, na verdade, antes de fazer o podcast, eu tava jogando ele de novo. Legal, muito bom isso. E você, Nick, o que você ia falar? Então, eu vi alguns vídeos desse game, né? Eu achei interessante que eles trabalham muito a questão do contraste nas imagens aqui. Tem hora que tá bem claro e tá bem escuro. Então, o cenário fica bem legal. Dá pra você ver bastante os obstáculos, né? Bem legal mesmo, assim. E em alguns momentos, pelo que eu percebi, eles usam uma técnica de game, na verdade de computação gráfica, que é o cel shaded, se não me engano. Que é aquele 3D, mas que parece o desenho animado, né? Ah, é isso mesmo. Pelo menos, acho que, não sei se é só na abertura que tem, mas... É só na abertura. Vídeos. Agora, realmente, tipo, pelo que eu percebi, eu vi, é aquela questão de ser bem frenético mesmo. Os obstáculos aparecem do nada. Na sua frente, né? É, do nada. Então, e isso eu não sabia como reagir na época, foi muito chato pra mim. E aí, Leca, e você? Então, cara, eu tenho uma, assim, esse jogo, ele é o jogo mais parkour ever. Ele é, tipo, da forma mais pura, assim, de todos os jogos que a gente pode mencionar, eu acho que esse é o que tem mais elementos de com parkour. Com certeza, com certeza. Ele é um jogo em primeira pessoa, o que deixa o negócio muito confuso, porque uma coisa é você ver o cara fazendo movimento, outra coisa é você ver só a mão da personagem e o pé dela passando na sua cara, você não sabe exatamente o que tá acontecendo, e essa é a reação de quando você tá realmente fazendo um vault, ou quando você tá realmente passando é isso aí. Porque você, é o que você tá vendo, é muito mais fácil você ver uma outra pessoa fazendo e falar assim, putz, olha se ele botasse a mão ali, né, tipo, corrigir de fora, e é muito confuso jogando esse jogo à primeira vista. E esse jogo, como um todo, eu achei uma pena que muita gente não tenha jogado ele, porque, na minha opinião, ele é um dos melhores jogos dessa geração, assim, de longe. Ele é perfeito em tudo, não em gráfico, de gráfico ele é um bem fraquinho, porque ele foi um jogo que saiu bem no começo da geração, né, e todo começo de geração os caras realmente não sabem aproveitar o potencial ainda do console e tudo mais. Então tudo foi muito bem pensado. O lance que vocês estão falando da cor, das texturas, por ele ser um jogo absurdamente frenético, e ele é um jogo difícil pra caralho, porque você não pode, em nenhum momento você pode parar pra analisar. Então ele corta toda aquela mentalidade de gamer que a gente tem. Tipo, a gente tá cercado por 50 filha da puta, a primeira coisa que a gente vai fazer é se abaixar e parar atrás de uma parede e, puta, o que eu vou fazer? Por onde que eu vou fazer? Eu vou fazer stealth? Eu vou sair atirando que nem o Rambo? O que eu vou fazer? Primeiro que você não tem arma, você não pode atirar. Então, e se você parar, tem tipo a equipe da SWAT atrás de você. Então, se você continuar correndo, tem 2, 3 seguranças do shopping center. E se você parar, tem a SWAT atrás de você. Então, você não pode parar de correr nunca. Então, o jogo é tipo um flow infinito. É isso aí. E a textura do jogo foi usada pra te ajudar nisso. Porque o jogo inteiro, ele é meio monocromático. Ele mostra tudo o vermelho, não é? Exatamente. O vermelho, o laranja, o verde, que é pra gritar, pra você saber pra onde você tem que ir. Isso é genial. Porque você não tem que parar e ficar olhando. Pera. O caminho é muito claro. Tudo bem. O vermelho é pra ir ou o vermelho é pra evitar? O vermelho é pra ir. Os seus alvos, na verdade, são sempre vermelho, verde ou laranja, assim. O resto do cenário é todo branco, cinza, preto, é todo meio monocromático. Isso é muito legal, porque facilita um pouco. É verdade. O jogo é realmente difícil. Essa questão do contraste que eu tinha falado é realmente bem bacana. É muito bacana. E uma coisa que eu vou te falar, Kira, por que que você é tão frustrado nesse jogo, e aliás, é uma das coisas que eu mais pago pau pra esse jogo, foi a ideia que a EA teve pra ir contra a pirataria. Esse jogo, ele tem uma trava de pirataria, que se você tem um jogo pirata, você não consegue pular tão alto, você não consegue fazer andar na parede direito, você não consegue ser tão rápido pra, tipo, dar um pescotapa pro cara. Você tá brincando que fizeram não, isso. Não, você procurar todas as críticas que tem desse jogo, que falar, mas eu não consigo pular, mas eu pulo, ela nunca faz o cat leap, ela nunca segura, não sei o quê. Aí a primeira pergunta é, o seu jogo é pirata? Ela faz uma verificação online. Cara, dá pra você desarmar as pessoas nesse game, cara. Eu fiquei puto de saber agora que, tipo, é por isso que eu não tava conseguindo jogar. Não é nem a verificação online, eu acredito. Eu acredito que, assim, você colocou o jogo, aí ele tem que se conectar pra quebrar essa trava. Provavelmente. Então, o meu, como ele tem esse jailbreak aí, ele tem essa de destravamento, ele não se conecta pra tirar essa trava. Então, eu comecei a jogar o jogo, realmente, eu fazia o pulo pra agarrar e não agarrava. Aí, depois de 1000 tentativas, jogar. Eu consegui ir. E aí, foi ficando chato, cara. Chegou uma hora que eu falei, tá impossível, entendeu? Essa é a ideia. Que legal. Consegui jogar. Acabei de me foder, entendi o porquê. Você me deu uma luz agora, viu? Não, e isso é uma boa estratégia, cara. Porque você, tipo, você não tá fazendo mais do que sua obrigação. Com entre certeza. Aspas. Sim. O papel da EA é burlar a pirataria, né? Então eu achei isso muito legal. Que eles fizeram de uma maneira que, se o cara tá reclamando, é porque o jogo dele é pirata. Bacana, isso é muito corta bom. O mal pela raiz, né? Porque você vai seco querendo jogar e aproveitar o máximo do jogo. Exatamente. De repente... Por isso que eu digo que é um jogo que foi mal aproveitado, justamente por isso que muita gente não jogou. Ele é um jogo do começo da geração E realmente, o começo da geração, a maioria da galera tem JTAG no Xbox. Com certeza. Então, ninguém jogou praticamente esse jogo. É verdade. Todo mundo que critica, tentou, e eu conheço muito amigos também que falou que não. E tudo porque, cara, você tem que entender isso quando você estiver ouvindo a gente. Naquela época, o jogo ele era muito mais caro que agora. Então você comprava um Xbox, hoje você compra um Xbox por R$900. Naquela época era R$2.000 um Xbox. Sabe? Era a mentalidade do Play 2 também, né? A gente tava naquela onda de pirataria ainda. Eu tô super normal. A galera do começo da geração, todo mundo tem um Xbox. Principalmente hoje, Xbox, né? Destravado. Hoje em dia, galera, eu tenho certeza que, dependendo do jogo que lançar, que eu já vou lançar agora pra vocês, vai o Mirror's Edge, provavelmente no começo do ano que vem, vai sair o 2. Uhum. Então, provavelmente, eu se sair e não tiver como eu jogar com o meu Xbox agora, eu vou acabar atualizando meu Xbox, perdendo aí meu desbloqueio e vou comprar o jogo original. Porque é só, simplesmente eu vou lá, atualizo o Xbox pela live e aí ele vai colocar o sistema bloqueado no meu aparelho, eu coloco o jogo normal lá e ele vai rodar e eu conecto e faço o caramba 4. Aqui, então, vamos ver. Ô Akira, só uma má notícia, cara. Parece que é só pra Play 4 e Xbox One, cara. É só geração nova, esquece. Então, galera, obrigado, boa noite pra você. Vou ficar de fora, porque o Sony, né, que é o Xbox One... Sony! Né, o Sony aqui no Brasil, ele parece que vai chegar a R$1.900. Não, 2.300. R$2.199, pré-venda na FNAC. Exatamente. R$199. Que absurdo, velho. É um absurdo, R$2.199. Tá, que então, absurdo. É R$1.199 ou R$2.199? R$2.199. Caraca, R$2.200. Preço oficial, lançamento simultâneo com o resto do mundo, fabricado no Brasil por esse Nossa, preço. Nossa, cara. Ah, vá, merda. Oficialmente, agora me fala uma coisa. O Xbox mais caro do mundo. Console. Alguém pode dar sumarizar o negócio aí pra mim? Eu posso. Nada. Nada? Tipo, não melhorou o gráfico? Deixa o cachista falar, vai, vamos lá. Então, por que o cachista? Quem que é o cachista? O cachista é o cara que defende o Xbox, o sonista é o cara que defende o Play. Caralho. Os fanboys, você é o cachista. Então, vamos lá, porque é a única porra que eu tenho mesmo, então... vai lá, deixa o cachista falar. Então, assim, cara, gráficos perfeitos e TV. Esportes, TV, filmes, TV, gráficos melhores, o cachorro dos novos jogos serão lindos, com vários detalhes, e TV, Xbox One. Não. Agora, não, gráficos perfeitos, isso é muito relativo, né? Quando eu vi o PlayStation 2, eu falei, nossa! Não, pode aí acreditar. Aí saiu o Xbox, falei, nossa! O PlayStation 4, nossa! Então a tendência é sempre eles melhoraram os gráficos. Não, aí quando você vê, você viu todos esses jogos e falou, nossa, agora você vai falar, nossa, assim você... Porque é muito caro. Eles aumentaram a capacidade gráfica do aparelho ou não? Perfeito. Sim. Perfeito. Cara, você vê detalhes incríveis. É que, na verdade, antigamente era muito mais fácil. O lance que você falou do Play 2 pro Xbox era muito mais visível porque era tipo lance de bits, né? Então, tipo, era muito mais fácil você comparar um jogo de Play 1 e Play 2 e tipo, meu Deus, que diferença absurda. E a gente chegou num ponto que, tipo, não vai mais ter isso, sabe? Tipo. E a grande diferença, pelo que eu percebi, é que jogos dessa geração, um ou outro roda a 1080, ainda é interpolado, né? É 1080i. Nenhum jogo dessa geração roda a 1080 pixels no console, só no PC. Então, a maioria é 720, e os jogos dessa geração todos serão de 1080 pixels. Né? Meu Deus do céu, você tá brincando comigo. Que já é o grande diferencial. Outra coisa que tá realmente deixando a galera alegre, feliz e contente é que ele agora são 8 núcleos mesmo, e ele é um X86, que o pessoal fala. Ele é exatamente uma CPU de PC. Então, tipo, vai ser muito mais fácil programar pra ele, e isso faz diferença, porque se você comparar jogos que saem agora nem tanto, mas mais no começo da geração, o mesmo jogo que saía pro Xbox e saía pro Play 3, era ligeiramente melhor no Xbox. Justamente por causa dessa diferença de programação. O Xbox, o PlayStation, ele é muito melhor, só que ele tem uma porra de um processamento difícil pra caralho, de 8 núcleos e blá blá blá, se montando da puta que pariu, que ninguém conseguia fazer o negócio direito, a não ser a própria Sony, a não ser os próprios jogos exclusivos da Sony, que dão uma surra de pau mole na cara do Xbox. Isso, agora a gente vai ter uma coisa mais nivelada, então tipo, não vai ter mais tanta diferença nessa geração entre o PC, o Sony e o PS4, assim, vai estar uma coisa que a galera tava falando muito é que o Sony, né, esse Xbox One, ele precisaria se conectar pelo menos por 2 minutos na internet todo dia para você conseguir jogar. E você não poderia também emprestar jogos. E uma forma de combater a pirataria. E aí, depois da Sony, de muitas críticas, a Microsoft mudou essa política. Isso. Ela mudou essa política. E agora você não precisa se conectar tanto na internet. Você pode emprestar seu jogo. E aí tem algumas limitações que eles estão colocando aí para que não haja mais a pirataria. Então, se um dia eu trocar de videogame, provavelmente ele não vai ser mais pirata. E eu vou conseguir comprar jogos mais baratos, se Deus quiser, e botar em fogo em Brasília. Eu tô torcendo por isso. Palma pro Akira! Agora, galera, mudando aí, ó, já falei do Mirror's Edge, a Leca mostrou aí a luz pra mim porque que o jogo foi uma merda. E agora, vocês querem falar rapidamente sobre o Uncharted? A história é bacana, tem muito... Não, o Uncharted, ele é basicamente ele tem um puxadinho de Tomb Raider. Ele é uma mistura de Tomb Raider com Indiana Jones. Ele é um caçador de tesouros, ele é um jogo, é uma aventura, ele é em terceira pessoa. E ele tem muitos elementos de parkour, no lance das... Mas não sei se ele é tanto de parkour, ele tem uns movimentos de parkour ali, mas... a galera diz, é parkour porque ele fica se pendurando o tempo inteiro. Mas eu acho que é mais... Survivor, né? Não é survivor. Qual que é o esporte que fica se pendurando? Ah, escalada. Tem muito mais lance de escalada do que de parkour em si. Ou escalada, ou boulder também. Boulder é uma escalada livre, sem cordas, com os movimentos mais complicados. Pode ser isso, assim. Ele tem algumas pegadas de por exemplo, o jeito que ele sobe nos canos, tem aquela pegada mais estilo... Aqueles movimentos meio de monkey, assim, sabe? Tá ligado. Meio Tracer mesmo. Um pouco. Ele tem um pouco, assim, mas é muito pouco. Se comparado com o Mirror's Edge, é nada. Tem mais alguma coisa, né, que eu posso... De Uncharted, em relação a parkour, eu acho que não. É um puta jogo, vale a pena, chupem cachistas, mas fora isso, não. E o enredo dele é bacana, tem... Sim, ele é muito legal. Várias horas de jogo. Legendado? Então, todos os jogos ele tem em português de Portugal. Ora, pois, Portugal. Mas ele é legendado em inglês. Ele tem a legenda em português de Portugal, mas que eu saiba em português Brasil, acho que não. Português de Portugal quebra o galho, cara. Rola. Pra quem não consegue entender inglês, rola perfeitamente, assim. Legal. Ele é um jogo muito bonito. O enredo dele é basicamente você é um caçador de tesouros. Só que ele foi todo dublado por atores de verdade. Então ele tem um enredo e uma narrativa muito foda. Então, ele é meio cinematográfico. Totalmente cinematográfico. A Naughty Dog, ela tem um acordo exclusivo com a Sony. E ela são os melhores jogos da Sony de longe. Assim, será que vai sair filme disso? Será? Já foi comprado os direitos pra se produzir esse filme. Estamos na expectativa. E aí vai lançar o jogo 2, né? Que aí vai ser um Uncharted 2. Não, já tem um Uncharted 1, 2 e 3. Agora talvez lance o 4 pro PlayStation 4. Mas de acordo com a Naughty Dog, não. Galera, pra resumir, Assassin's Creed, a gente tem uma franquia muito grande da Ubisoft. E eu joguei todos quando eu peguei o meu Xbox. A primeira coisa que eu fiz, eu falei, quer saber, cara, vou perder muito tempo da minha vida, mas vou cumprir o que eu sempre quis. Então eu fui lá e zerei, cara, o Assassin's Creed 1, 2, Brotherhood, Revelations, e aí matei a pau um monte. Até o 4, acho. E... Não, o 4 não saiu ainda. Qual que foi aquele último? O 3 saiu. É que aí tem o Brotherhood, Revelations e o 3, isso. Eu parei no 3 também, tô esperando o 4. e provavelmente comprarei Xing Shang Shang Xing Ling. E provavelmente eu também não vou pendurar nos muros, nem nas casas, e vai todo mundo me matar e eu vou falar que o jogo é uma merda. Só um parênteses, uma pergunta, saíram 4 jogos Assassin's Creed, né? Não saiu o terceiro ainda, mas se eu não me engano, o 2, ele tem dois games, não é? Saiu o 3 sim. Tem o Brotherhood, tem o Revelations. Tem o 3, Liberations Brubles, Liberation... Brubles. Que é tipo, tem um 3 que é normal e tem um 3 que é exclusivo pro PlayStation Vita. E tem, agora vai sair o 4, que é o Assassin's Creed Black Flag. Isso aí. E... vai sair ainda, mas já tem sem o 3 já. Galera, resumindo pra você que tá ouvindo a gente, também tem parkour, mas é como o Aleca falou aí do Uncharted, os movimentos do parkour, cara, eles são padrão, que é o quê? Escalada, ele sai correndo, pula de um telhado pro outro, faz um cat leap, e tanto, eu já vou até generalizar aqui, como a gente não tem tanto tempo pra falar detalhadamente de cada jogo, o Assassin's Creed, o Prince of Persia, o Remember Me, esses jogos, eles trabalham com esse padrão estudado de todas as empresas de games, nessa parte de movimentação de parkour, de pendurar num cano, de pendurar numa parede, explorando, no estilo Lara Croft, mas você vê que é parkour, mas é limitado, tá? Ele é limitado na parte de movimentação, não pensa que você vai sair correndo e fazer um vault. Um jogo que eu vi, o cara que sai correndo e faz um vault de parkour bacana, se chama Sleeping Dogs, acho. Algum de vocês conhece esse jogo? Conheço, mas não joguei ainda. Eu conheço também. Então, esse jogo tem movimentação de parkour já na primeira cena. Na primeira vez que você controla o cara, em terceira pessoa, ele tem uma movimentação de parkour com vault, com saltos, com rolamento e com tudo mais. É bem bacana e é um Kung Fu com... ele é um GTA, esse Sleep Dogs. Eu não joguei ele ainda porque, primeiro, eu jogo todos o que eu posso em português, acompanhando a história e vivendo aquilo. Porque, pra mim, o videogame, ele é uma dimensão da tua vida, sabe? Você tem a chance de ser um personagem novo, você pode ser um aspirante a Indiana Jones e procurar tesouros, enfrentar desafios. Você pode... isso falando de Uncharted, certo, Leca? Yep. Você pode ser um revolucionário, você pode se transformar num cara revolucionário fazendo parte de uma sociedade secreta e você pode assassinar pessoas e celebridades para mudar o futuro da nação e do seu país. Isso a gente falando de Assassin's Creed. Você pode, por exemplo, brincar com os segredos do universo e descobrir areias sagradas, místicas, onde você pode voltar o tempo e ficar mais rápido, mais lento e salvar a tua vida numa situação de morte em Prince of Persia. E você também pode aí ser uma revolucionária num futuro distante, onde as suas memórias elas podem ser roubadas e alteradas, e todo mundo acaba tendo um chip na nuca, onde todas as memórias da vida dessa pessoa são armazenadas ali, e ela tem a oportunidade de apagar isso da vida dela e ela nunca mais se lembrar de algo. E você pode ser uma revolucionária terrorista num jogo chamado Remember Me, que é um jogo que acabou de lançar. E eu consegui zerar ele também graças aos desbloqueios do meu aparelho. E nesse eu conseguia pendurar nas coisas, então ele funcionou. Então, a parte mais legal de todas, que eu acho que tanto eu, quanto a Leca, o Puff e o Nixon, e você que tá ouvindo isso, tá ouvindo a gente agora, você vai concordar com isso, é que o videogame ele se torna uma extensão do que você acredita que você seria capaz de fazer. Eu tenho jogos que eu não jogo, eu não gosto de futebol, porque eu não quero ser um jogador de futebol, eu não gosto de futebol, eu não me imagino ganhando dinheiro com futebol. E muitas crianças hoje em dia adoram jogos de futebol. FIFA, não sei o que lá, e assim vai, cara. Então... eu penso, tá? É minha opinião isso, que você joga o que você gostaria de ser. O que vocês acham? Partes, eu acho que é bem isso mesmo. Você consegue projetar no videogame as coisas fantasiosas que você gostaria de fazer na vida real. Mas, por exemplo, existe também a questão... até eu entro na questão da sociabilidade. Antigamente, a gente jogava videogame pra poder se divertir com seu primo do lado, um num controle e o outro no outro. Era uma coisa mais... mais sociável, assim, né? Tipo, uma coisa mais humana. Isso aí. Apesar de estar no videogame. Atualmente já não é assim, você joga sozinho em frente a um computador ou em frente a um videogame. Porque... Na internet, com amigos. Exatamente, exatamente. Só que aquela pessoa não tá ali do lado. Então acho que pode existir isso ainda também. Por exemplo, jogar futebol, é legal você ver a vibração da galera do lado, quem tá assistindo o jogo também, então é bem bacana. Então acho que existem essas duas coisas ainda, Kira. Tanto a projeção da possibilidade, o que você gostaria de ser, em um mundo que você pode realmente ter, quanto à questão da diversão mesmo, de simplesmente estar com seus amigos e jogar um Mario Kart da vida, jogar um Pro Evolution Soccer ou um FIFA. É, eu vejo de uma maneira bem diferente, assim, eu acho que pra mim o videogame, eu não tenho muito essa coisa do que eu queria ser, até porque eu não tenho o menor sonho de ser um italiano encanador. It's me, Mario! Tem um assassino que, tipo, eu tô matando as pessoas e de repente eu baixo a cabeça, olho pra baixo, ponho o capuz, começo a andar devagar e acho que ninguém tá me vendo. Ah, não, é. Mas isso seu, a sua parte revolucionária trabalha nisso, vai. Ela acaba. Você, quando tá com vontade de matar alguém, você coloca o Mortal Kombat aí pra jogar. Você vai conseguir botar sua frustração pra fora. Então, muito mais simples do que isso, Leca. Imagina você em cima do muro, pra mandar aquela precisão que você sabe que não vai dar certo, de repente você começa a ouvir dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan. É o máximo, cara. Você pode fazer o que você quiser. É o máximo. Você tá com a estrelinha do Mario, entendeu? Você pode ir, não há nada pra te matar, você pode encostar em tudo. Ah, um jogo que você não mencionou, aí depois vai a galera dar uma procurada, que é novo, não sei se você jogar, é o Tomb Raider. Eu zerei. Então, ele tem umas pegadas até de, tipo, chute na parede pra segurar antes do catwalk. Ela pula já fazendo um vault, ela faz laser durante o jogo, é bem legal. É, a parte verdade. Do papel é bem trabalhado. Mas, tipo, pulando essa parte, pra mim, o videogame, ele funciona mais como um filme interativo. Porque... Oh, não, pera, claro. Pera, não. Não, não é todo jogo que é não, assim. Não, é isso que eu ia falar. O Tomb Raider, ele é assim... Então, eu acho que tem dois tipos de jogos. Tem os jogos, tipo, por exemplo, do Wii, que são jogos pra você fazer essa parte social. É muito chato você jogar Mario Kart sozinho. É muito mais legal você jogar com seu amiguinho, ou você jogar online. O jogo de boxe, por exemplo, você jogar sozinho, você fica pensando retardado. É muito mais legal você fazer aquela coisa da... Por isso que eu vejo o Wii, e ele fez todo o sucesso que fez, justamente por isso. Ele é um videogame pra jogar com a família, pra jogar com os amigos. Ele é uma coisa muito mais... Tanto que por isso que eu quase não ligo. Eu levei ele pra minha prima, porque lá, tipo, beleza, a gente joga todo mundo junto. Aqui, meu, eu vou jogar o Wii sozinha, sabe? É chato, não faz sentido, os gráficos deles são defasados. Não vou nunca jogar um jogo nele, só tenho um PlayStation 3, sabe? Não faz sentido. Mas, porém, contudo, todavia, os melhores jogos dessa geração são pra você jogar sozinho. É verdade. E não me venha com... Eu sei que o Puff tem essa coisa do FPS, mas, tipo, um Battlefield da vida e tudo mais. Todos os meus videogames são destravados e eu não jogo online. Eu nunca entrei no Call of Duty online, eu nunca entrei no Battlefield online, porque não é meu perfil jogar multiplayer. Eu não gosto de jogar multiplayer. Peraí. Você tem videogame destravado? Só o meu PlayStation 2 é destravado. Todos os meus videogames são travados. Ah, eu consigo jogar online, acho que eu falei errado. Mas eu não tenho esse apelo pelo multiplayer. O multiplayer, pra mim, ele era legal na época do CS pra jogar em Lan House e virar a noite com a galera. Ele era aquela coisa multiplayer interativa. Cara, eu já fiz isso, velho. Eu cantava e falava, tipo, chupa, eu acabei de te matar. É muito mais legal do que você ficar gritando no headphone. Pelo menos eu vejo dessa forma. Mas... tirando a parte desses jogos que tem o apelo do multiplayer, de você ficar jogando horas e horas online com a galera, a maioria dos jogos que tem uma narrativa legal que te prende são jogos pra você jogar sozinho. Um jogo que tem história hoje em dia, ele não é multiplayer. Entendi. Não, mas a grande questão que a Alega falou é verdade mesmo. Porque assim, o online quebrou uma... Ele tem, assim, um outro clima, né, pro pessoal ficar jogando e tudo mais. Porque em épocas que a gente se reunia, assim, ou em Lan House, ou, pô, às vezes até rede que o pessoal montava em casa, assim, de 4, 5 PCs, jogar Counter-Strike ou qualquer coisa parecida, assim, cara, era muito mais divertido, muito mais emocionante. Você sentia ali aquela emoção e tal, cara, atirar, não sei o que, pá, os gritos, ah, Fire in the Hole, não sei o que. que o pessoal mesmo ficava aloprando é bem diferente. O pessoal, assim, dessa geração nova não sabe o que tá perdendo, assim. É verdade, cara. Perder um tempo no fliperama, né? Ou qualquer coisa parecida, assim, desse gênero. Fica ali, aquele negócio preso, né? Fica aqui, você até 4 horas da manhã ali, sozinho. Sim. E tal, jogando. Tipo... E nas LANs você abria até um servidor só pra jogar você só com senha, só entrava os seus amigos. Tinha um negócio muito mais... pessoal ali, você sabia quem você tava matando. Hoje é verdade. Não, você tinha não nome, sabe com quem você tá jogando. Nome. Você via o cara que você via ali, fulano de tal morreu, você olhava pra ele e falava, tá vendo, cara? Antes da Lan House, a galera pegava o computador e levava na casa de um amigo, aí juntava vários amigos num quarto trancado e ficavam jogando lá por vários dias no feriadão, não era, Puff, lembra? Era, putz, direto, cara. Então, aí depois veio a Lan House, você pagava o corujão lá, eu trabalhei numa Lan House, e aí foi a única época que eu joguei o Counter-Strike e tal, porque eu tinha que cuidar da Lan House, mas eu podia jogar com a galera à noite. Então, eu trabalhava, né, tava trabalhando ali, e, cara, fechava ali o corujão e tal, eu entrava numa máquina e entrava ali pra ficar com a galera a madrugada inteira jogando. Só que... Só que uma coisa muito segura que mudou foi assim... Na Lan House tinha muita pancadaria, cara. Eu já vi gente saindo na mão por causa de videogame, assim, tá ligado? Ah, você me matou, tal, não sei o quê. Às vezes eu até joguei aquele Tibia. Tipo, nossa, os caras saiam na mão. Queria matar o outro, tá ligado? No corujão, assim. Então era perigoso o negócio, né? É porque o jogo, ele é a extensão da sua vida social, muitas vezes. Hoje em dia é muito mais difícil você fazer... zoada na sala de computação das escolas, mas na minha época, quando eu tava no ensino médio, meu, era a época do Quake 3, a gente, no meio da aula de processamento de dados, o professor blá, blá, blá, e a gente jogando Quake em rede. A gente instalava com um disquete, sabe? Foda-se que você tava e todo mundo lá jogando Quake. E aí o professor chegava perto, a gente dava um control tab, assim, isso aí. Então, tipo, a galera hoje em dia não tem isso, assim. Justamente porque seus amigos são pessoas são sem rosto, né? São, tipo, você não sabe quem é. Que você não tem aquela rixa pessoal, que é o que eu tô falando. De galera, levantar, de xingar e tal. Assim, ó. O bullying, hoje, né? O bullying era muito bom. E se você tá ouvindo isso, veja o podcast agora passado. O cara, ele pega e bloqueia você e já era. Você não pode zoar mais o cara, velho. É muito chato isso. Vocês sabem qual que é a pior parte? É que hoje em dia você quase não tem amigos, você tem avatares. Isso eu acho que isso é um paradigma da nossa geração, viu, Akira? Porque, tipo, hoje em dia, cara, tem muitos jogos que você pode jogar com mais de uma pessoa local... Inclusive até 4 pessoas, 4 controles, coisa que na nossa época, no Super Nintendo da vida, não podia. Era um sonho, né? Exatamente, era um sonho a gente poder. Tinha até umas gambiarras no PlayStation 2 pra poder colocar 4 controles em alguns jogos e tal. E era um sonho a gente poder jogar, era sempre 2 pessoas e era um multiplayer safado, porque era aquela coisa do Donkey Kong e você só jogava quando seu amiguinho morresse, ou então ficava dando chute na bunda assim pra trocar, porque um voava, o outro dava um pulo mais longe. Uhum. Nunca jogava os dois. Então repartia a tela daquela forma feia pra caramba. Que é aquele tal do split screen. E tipo, hoje em dia, ou você joga com split screen, que é uma bosta, por maior que seja a televisão, é um lixo, estraga com qualquer imersão. E outra coisa é o lance do... Alguns jogos estão salvando isso hoje em dia. O próprio New Super Mario Bros. Do Wii, ele faz isso. Você pode jogar até 4 pessoas simultaneamente na mesma tela. Isso é uma diversão absurda, cara. Você pode pegar seu amiguinho no colo e jogar no buraco, sabe? Você mata ele de propósito. Que da hora. É muito legal mesmo. Você não sai do lugar, mas é muito legal. E agora, galera, como a gente tá fazendo em todo o podcast, a gente vai deixar pra vocês o Qual é a Boa, que nada mais é que uma indicação nossa pra você ter algo de útil pra fazer na sua semana. Essa semana eu terminei de assistir Game of Thrones, que tá na 3ª temporada, e eu quase ranquei os pelinhos do saco de raiva, porque foi demais, assim, pra mim. E eu não tô fazendo nada mais além de trabalhar, então essa semana pra mim ela tá um pouquinho parada, e assim que eu tiver um pouco mais de tempo eu vou retomar a leitura completa de todos os livros que começou com Guia do Mochileiro das Galáxias. Então, se você tem um QI bacana e gosta de um humor um pouco negro em partes, dê uma lida, porque fala muito sobre política, relacionamento, de uma forma mesclada e com aquele humor inglês bacana, assim. E é a dica que eu fico pra vocês, então, é leitura. Nada de videogame, nada de filme, nada de série, nada de computador. Certo? Leiam um livro. Comecem com Guia do Mochileiro das Galáxias e vá adiante. É isso, minha dica pra vocês. Ah, eu já li muito livro, então eu vou indicar. Inclusive, eu já li esse, A Resposta do Universo é 42. Esse livro é muito bom. É muito bom. É muito bom mesmo. Inclusive, se você digitar isso no Google, ele te dá a resposta, hein? Bacana, vou fazer isso agora. Vamos lá. Era um computador que, super potente que tinha. Vamos lá. Você podia fazer qualquer pergunta, que a resposta era 42. Eu vou deixar, então, três indicações, vai. Vamos ser mais sociável. Eu assisti uma série muito... Terminei de assistir uma série muito boa essa semana, que se chama The Following, que é com Kevin Bacon, é uma série de suspense, que ele é tipo um baseado... ele é um escritor, não o Kevin Bacon, mas o Joe Carroll, ele é um escritor que pira foda, ele pira no, nas obras de Edgar Allan Poe, e ele começa a matar pessoas, ele é preso, e aí... Tem toda uma rede social no Facebook, por isso que se chama The Following, que são tipo uma rede social de serial killers em todos os Estados Unidos. Isso, e parou aí, porque eu assisti 3 episódios, tá? Que eu acompanhei. Faça spoiler, por favor. Não, sem spoiler. Essa é a sinopse. É só. Caraca, a sinopse. Que bom. E essa, basicamente, é a sinopse. Ele junta, e a ideia do seriado é... Ele não só tá escrevendo o livro, como o seriado é o livro acontecendo. Então, o final ele também não, do livro ele não sabe. Porque as pessoas podem mudar de acordo com a reação delas. Caraca, isso é legal. É muito bom. Muito bom. Eu assisti um pouquinho, galera. É impressionante. Ele é tenso. É uma recomendação incrível. Vale a pena, galera. E aí eu vou deixar também indicado um livro. Só pra dizer que eu sou cult. Pra quem não... Pra quem nunca leu, um dos melhores... Já tem filme, mas por favor, não veja o filme. O filme é muito bom, mas perto do livro, o filme é uma bosta. Chamado O Ensaio sobre a Cegueira. Legal. Muito bom, Saramago. É um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E tipo, muito eu bom. Chorei horrores. Fiquei semanas, tipo, misoginia foda. Que é misoginia? Um pânico pelo ser humano. Tipo, medo da raça humana, no geral, assim. Legal. É um livro bem, tipo, foda. E a terceira indicação é o jogo que eu tô jogando agora, que eu não terminei ainda, mas eu já posso dizer de boca cheia, é o melhor jogo dessa geração. Não tem nada que eu tenha jogado que tipo, eu tô com 5 horas de jogo, eu já dei risada, eu já chorei, eu tô tensa. Eu não consigo sentar e jogar mais do que 2 horas esse jogo, porque eu literalmente fico mais tensa, fico mais dor no ombro do que carregando a Ludmilla nas costas. Tipo isso, assim. É foda, caramba. É muito tenso, assim, o jogo, que é o The Last of Us. Exclusivo pra PlayStation. Do PlayStation 3, é um jogo da Naughty Dog, é um jogo pós-apocalíptico. Dublado em português, com legendas. Dublado em português ou com legenda em português. E ele é incrível. É um jogo que te deixa tenso demais. E é o lance que eu falei que é o foda do videogame, que é um filme interativo. Você tá vivendo aquilo, então eu me sinto mesmo no lugar do cara. E é foda. São minhas indicações pra vocês. Vamos lá, então. Então, uma indicação, já falando sobre games, todo esse tema do podcast, é o livro Jogador Número 1. Esse livro é fantástico, cara. Ele prende mesmo. Assim, a tensão, a história é incrível. Não tem nem como eu falar, assim, a sinopse, porque tô com medo de dar um spoiler aqui. O negócio é demais. Mas vale a pena ler. Vale muito a pena ler. É, bom, é como se fosse uma espécie de Second Life, né? O pessoal começa a viver tanto o jogo que eles param de comercializar fora do mundo real e começam a comercializar mais dentro do jogo do que mesmo em emprego ou amizade, trabalho, qualquer coisa desse gênero da sua vida normal você faria no jogo. O pessoal faz mais no jogo do que na sua vida real. Que legal, então, que legal. Dá uma olhada nesse livro, é bacana mesmo. Qual que é o nome mesmo? Boa indicação. Jogador número 1. Jogador número 1. Legal, cara. Já tô procurando aqui pra baixar de graça. Então, adendo. E aí, Nick, qual que é a sua, qual é a boa pra hoje? Bom, então, eu vou ser um pouco avesso a vocês, vou falar, galera, depois que vocês lerem o livro do ensaio sobre a cegueira, assistam um filme que eu achei muito bom também. Bacana. Um double. Oi? É um double, tipo... Sim, sim. Legal. Bem interessante. Inclusive, cenas do filme foram gravadas aqui no Brasil. Outra coisa, uma coisa que eu quero indicar pra vocês. É um filme que a galera não gostou muito, falou meio mal ultimamente, mas eu achei bem bacana o filme. É um filme bem Sessão da Tarde. Divertido pra assistir com a família ou com os amigos, que foi o Depois da Terra, com o Will Smith. Divertido? Fala. Mó drama o filme, pelo amor de Deus, cara. É divertido, cara. O molequinho é divertido, o Will Smith divertido, é divertido. Ele é um emo. Era. Ah, não. E ele manda alguma parkusada lá no, na floresta também. É verdade. É bem bacana. E depois disso, ele se sente tão foda que ele se fode por causa de uma coisinha muito verme. Assista o filme, aí você vai entender. É bem bacana. E principalmente aprender a lidar com o medo ali é muito bem bacana. Puta, galera, é uma coisa assim. Esse filme ele é dirigido pelo Shyamalan, que é o cara que fez Sexto Sentido. Ele fez Corpo Fechado, também com o Bruce Willis. Ele fez vários filmes legais, inclusive aquela bosta do filme A Vila. E o Shyamalan, ele... Filmão. Ô, louco! Eu achei uma bosta. Sensacional, eu achei uma bosta. É muito bom. E assim, o Shyamalan, cara, ele perdeu muita moral depois de alguns filmes. E ele tá voltando agora, ele fez esse sucesso aí, Blockbuster. Pra quem não sabe, um sucesso blockbuster é um filme multimilionário, tá? É um filme com muitos efeitos especiais. E inicialmente, esse filme Depois da Terra, ele foi escrito pelo Will Smith, tá? Mais pra ele, pro filho dele poder contracenar ali. E a ideia original era que fosse um acidente de carro, o filme. Então, haveria um acidente de carro e o filho teria que se aventurar, tal, pra conseguir ajudar o pai que estava preso dentro do carro. E depois de conversarem aí pro Shyamalan dirigir o filme, eles decidiram fazer uma coisa mais blockbuster, com espaçonaves, tal, outro planeta, e então é bacana pra assistir, mas como o Nick falou, não esperem muito, tá? Não é uma coisa pra você ficar impressionado. É uma Sessão da Tarde muito bacana mesmo, eu concordo. E outra coisa, e por ser o diretor que é, pode inspirar um pouco de misticismo, né? Que ele sempre coloca nos filmes dele. Isso, e também eu dei uns 4 pulos na cadeira do cinema, porque ele é filho da puta. Então você entra numa posição de conforto psicologicamente, aparece no filme alguma coisa e faz você ter um infarte. É bem isso mesmo. E a galinha do filme é demais, só falo isso. É verdade, cara, veja, prestem atenção na galinha do filme, é sério. Vocês vão pirar. Então, pessoal, é isso. Acabamos de descobrir aqui que Mirror's Edge, pra mim, não vai funcionar nunca com meu videogame. E a gente já descobriu que, por mais que exista o parkour em jogos, o único jogo que eu não consegui jogar é o único jogo que tem parkour de verdade, que é o Mirror's Edge. Os outros jogos são apenas baseados no movimento de parkour. E, galera, eu achei muito bacana. Eu gostei porque a gente não falou só sobre jogos. A gente falou muito sobre as máquinas, sobre um pouco da evolução do videogame hoje. E eu achei isso muito legal. E queria agradecer aí a galera que participou hoje e a você que está ouvindo a gente. E caso tenha aí algumas coisas para mandarem, vocês vão ter que mandar pelo e-mail. Tá aqui no site, entra na parte de contato do site onde você está ouvindo esse podcast agora. E você pode mandar um e-mail com o assunto podcast. E você dá a sua opinião, a gente vai estar lendo no próximo podcast, que foi decidido agora que vai ser quinzenal. Então manda sua opinião pra gente, se você tá ouvindo isso e achou bacana, pode comentar ou comentem pelo Facebook na nossa página, facebook.com/parkourbrasil.z, beleza? Galera, muito bom estar aqui com vocês, ouvir falar sobre games, afinal eu não tenho uma participação muito grande nisso. O que eu tiro disso de conclusão é que eu realmente preciso economizar agora, porque além do videogame eu quero uma TV. Eu também, uma TV. Que eu consiga jogar em 3D. Então, galera, tudo de bom pra vocês aí. Muito obrigado por estarem ouvindo a gente. E joguem, divirtam-se, se possível, tragam mais pessoas pra se divertir com vocês. Vamos trazer um pouco daqueles velhos tempos que a gente ficava vibrando em frente à TV. Falou? Abraço. Bom, eu deixei de jogar The Last of Us pra gravar o podcast, então o mínimo que vocês podem fazer é ouvir essa porra e comentar. Por favor. Mas boa noite pra vocês. Bom, pessoal, foi muito bom eu ter essa experiência nova aí com vocês. Foi o primeiro pod que eu fiquei com o pessoal da galera do parkour. Então, assim, comentem, certo? E parem de ficar aí tanto na frente do PC sozinhos. Vão se divertir um pouco, né? Comecem a jogar também coisas que se aproximam também das pessoas. Vai pro fliperama, tente achar... Aí perto, qualquer coisa parecida. Vai beber, cara, faz qualquer coisa. O jogo é bom, mas... Vamos jogar gamão, cara. Dama. Dama. É legal. Até para o ímpar, é mais social, né? Então é isso, galera. Provavelmente você vai estar vendo um novo podcast desse daqui 15 dias aqui no site. E, por favor... continuem acompanhando aí a nossa jornada em criar um podcast diferente e nem tão baseado só em parkour, mas em outras informações também. Até mais, tchau, tchau.